sempre de graça nos hão de fartar. Há muitas fontes de gozo no mundo, nelas os homens vão sempre beber, mas são cisternas e que a todos